não ter condições de vida e ver sinais de mal a pior. Desculpem a linguagem, mas não tenho outra melhor. Desculpem a linguagem, mas não tenho outra melhor. É muito duro ser pobre, e mais duro é com certeza um pobre ser toda a vida a lixeira da nobreza. Um pobre ser toda a vida a lixeira da nobreza. Puta vida, merda, que é galhões, porque será que tem que ser assim? Os casebres e as mansões, desigualdade sem ter fim. Puta vida, merda, que é galhões, até parece que sou filho do azar. Pois até o euro milhões só merda me está a dar. A Expo 98, tanta nota ali perdida, e tantos pobres pedintes sem terem nada na vida. E tantos pobres pedintes sem terem nada na vida. Não é defeito não ter, nem pré-cagar um penico. Defeito é ir tirar ao pobre para dar ao rico. Defeito é ir tirar ao pobre para dar ao rico. Puta vida, merda, que é galhões, porque será que tem que ser assim? Os casebres e as mansões, desigualdade sem ter fim. Puta vida, merda, que é galhões, até parece que sou filho do azar. Pois até o euro milhões só merda me está a dar. Estádios de futebol, oferta de mão beijada a quem já ganha milhões e milhões sem ganhar nada. A quem já ganha milhões e milhões sem ganhar nada. Ser pobre não é defeito e ser rico também não. Defeito é ver um pobre e não lhe dar um tostão. Defeito é ver um pobre e não lhe dar um tostão. Puta vida, merda, que é galhões, porque será que tem que ser assim? Os casebres e as mansões, desigualdade sem ter fim. Puta vida, merda, que é galhões, até parece que sou filho do azar. Pois até o euro milhões só merda me está a dar. Casa da Música, que não tem nada do Porto. Um insulto a quem não tem um minuto de conforto. Um insulto a quem não tem um minuto de conforto. Os 22 mil milhões, todos sabem para onde vão. Para a OTA e TGV, e não vai sobrar tostão. Para a OTA e TGV, e não vai sobrar tostão. Puta vida, merda, que é galhões, porque será que tem que ser assim? Os casebres e as mansões, desigualdade sem ter fim. Puta vida, merda, que é galhões, até parece que sou filho do azar. Pois até o euro milhões só merda me está a dar. Quando o homem se convencer que a modernização do mundo terá de começar por acabar com a pobreza, aí sim teremos um mundo melhor.